sentir-me vazio, Senhor. Não consigo com a alma cantar, mas alguém ao cantar com amor de sua alma vem me consolar. Todo o tempo da minha oração se resume em querer mais e mais da porção desse consolador. Quando vem minhas forças repaz, como eu quero servir-te melhor. Tu meu coração, se me aceitas assim como eu sou, há de ter uma transformação na pureza do teu terno olhar. Não consigo orar sem chorar. Bem mais perto da cruz, na pureza do teu terno olhar. Não consigo orar sem chorar, nem saber que és santo, Jesus. Eu quero estar bem mais perto da cruz.